Galera, o Pipe falou comigo durante a semana para a gente continuar na mesma pegada em relação ao trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Bem, como o Espírito Santo age, enfim. Então, ele fez uma orientação do que eu deveria falar hoje. Então, de certa forma, eu vou tentar amarrar um pouco com o que ele já estava tratando com a igreja, beleza? Então, o título da mensagem hoje é A Plenitude do Espírito. Eu vou tentar enfatizar os tópicos para quem quiser anotar alguma coisa, enfim. Mas beleza. Bom, existem várias interpretações sobre como é a manifestação do Espírito Santo. Êxtases, revelações, quebrantamentos, arrependimento, santificação, perseverança, abnegação, etc. Então veja, no contexto evangélico brasileiro, principalmente, né, onde se fala muito pouco do Espírito Santo num sentido mais, posso dizer assim, aprofundado, né, até porque é um tema delicado, nós temos vários debates aí em relação, inclusive, à própria Trindade, né, na escola bíblica mesmo vai ter um tema que nós vamos trabalhar nos próximos sábados, aí só relacionado à Trindade, para tentar compreender qual é a pessoa do Espírito Santo, um tema extremamente delicado, mas que a igreja, desde o início, concorda que o nosso Deus é um Deus trino, enfim, né? Testificou essa questão, ratificou essa questão da Trindade, por exemplo, no Concílio de Nicéia, em 325, concílio esse convocado pelo imperador Constantino. E aí vem um debate, né, que muita gente pensa assim, né? Ah, vocês já devem ter ouvido falar, né? Constantino foi o cara que criou a Bíblia, né? Esse argumento muita gente usa, né? Foi o imperador romano que excluiu os livros apócrifos da Bíblia para manipular as pessoas, tá? Só se esquecem de estudar um pouco antes que, na verdade, todos os livros que formam o cano já eram os livros aceitos pela igreja. Aliás, o concílio foi convocado justamente para ratificar isso, certo? De uma forma aí sim oficial, com uma votação por maioria de todos os bispos que foram convocados, tal como a Trindade já era uma doutrina da igreja. A igreja já confiava na Trindade como uma doutrina bíblica, já testificava isso, e o que foi feito no concílio de Nicéia, através da confissão ali criada, é simplesmente ratificar aquilo que já se cria. Então, o concílio de Nicéia, em termos de ortodoxia, ele não criou nada novo. Tá? Esse é um argumento que a gente precisa saber como responder, porque senão a gente acaba numa discussão com quem é ateu, principalmente, e gosta de usar esse argumento. Ah, foi Constantino o criador do cristianismo. E ainda sai como um ar de triunfo. Não é verdade. Não é verdade. Sabemos que ali aconteceram questões políticas, é óbvio. A gente sabe que o Império Romano não estava conseguindo nem controlar o crescimento do cristianismo como eles desejavam, certo? Havia muita importância para o imperador ter o apoio das massas, lembrando que o cristianismo tomou conta principalmente das camadas populares no início da igreja, desde os escravos, dos chamados colonos, aqueles que viviam sob o regime de colonato, tipo uma servidão. Então, os mais pobres, as mulheres que muitas vezes eram renegadas pela tradição da religião pagã, aderiam ao cristianismo também, né? Então, ali foi só para testificar aquilo que a igreja já acreditava, enfim, e também, lógico, teve algumas questões políticas envolvidas, nós sabemos disso. É fato também que depois desse concílio, a igreja acabou se atrelando muito ao Estado, o que foi algo até meio delicado, a gente sabe os problemas que isso gerou na história da igreja. Amém? Bom, então, esse tema do Espírito Santo é um tema, como eu falei, vem causando debates aí calorosos, né? Mas não é essa questão que eu vou falar hoje, eu não sei nem por que eu estava falando isso. Mas amém. A introdução. Bom, como eu havia lido aqui, quando se fala do Espírito Santo, inclusive sem essa profundidade, que eu confesso que eu não sou um estudioso dessa área, então talvez eu não tenha nem o calibre teológico para fazer um tratado sobre o Espírito Santo. Mas é óbvio que analisando a Bíblia a gente tem alguma noção de como o Espírito Santo pode agir na nossa vida particular. Então, por exemplo, êxtases. As pessoas podem ter experiências, por exemplo, assim que elas... Não digo que perde a razão, porque se perde a razão eu tenho ainda meus porém, se é o Espírito Santo. Mas de repente sentem uma emoção muito forte, aquela choradeira vem, aquele sentimento de alegria tão grande que você acaba até se emocionando na presença de Deus, e você ora de uma forma mais calorosa. Sim, isso acontece. Ok? Existem pessoas que têm experiências, por exemplo, do falar em línguas. Sabemos que é um tema delicado, mas isso acontece na igreja. No Brasil, nós temos a Igreja Pentecostal, que é um ramo muito grande do cristianismo também. Eu mesmo me converti numa igreja pentecostal. Os quebrantamentos, enfim, são várias experiências. Além das experiências, digamos assim, mais implícitas. Elas não são tão vistas assim, por exemplo, no culto. Por exemplo, não tem como eu conferir a santificação de cada irmão. Não tem como eu fazer um raio-x aqui e ver. Isso só Deus sabe. Mas é uma experiência também. A experiência da santificação é uma experiência de comunhão com o Espírito Santo. Tal como a perseverança. Então veja, existem essas experiências mais explícitas, como eu falei para vocês, um êxtase, um quebrantamento, enfim, uma vontade de glorificar a Deus, independente de quem está do lado, isso acontece. Né? A gente sabe disso. Mesmo na sua intimidade, lá em casa, quando você tranca a porta do seu quarto e vai orar, e você sente que Deus está falando com você, sabe, aquela coisa bem agradável, que as pessoas costumam dizer que é uma intimidade, um momento íntimo com Deus. Sim, isso acontece. Então, existem as duas experiências. A experiência mais duradoura, que é a da perseverança, da santificação, do caminhar com Deus, e essas experiências mais explícitas, né? Bom, é óbvio que uma coisa não se separa da outra. Porque, por vezes, a gente pode ter essas experiências isoladas, mas a nossa vida pode mostrar que elas não foram do Espírito Santo. De repente, elas foram uma hipnose. É muito comum técnicas de hipnose. Você força a pessoa a se sentir constrangida a não realizar aquilo, como cair, sei lá. Eu lembro de uma igreja que eu fui certa vez, que o pastor ficou umas 30 vezes tentando me derrubar. Chegou uma hora que eu caí, tá bom. Aí, ah não, pelo amor de Deus, o cara ficou, né, tava ficando chato pra mim e pra ele, né. Chato pra mim porque eu estava próximo de dar uma na traqueia, assim, tchá, ó, né. E ficou chato, e ficaria chato pra ele. Então, às vezes, pra você não passar pela humilhação, do constrangimento e aquele sentimento de culpa que as pessoas jogam sobre você, você acaba, não, beleza. Mas não é algo verdadeiro. Eu conheço várias pessoas que eu vi que caíam, rolavam. Enfim, todas estão fora do reino hoje. E a questão é, de que valeu uma experiência daquela? Será que foi uma experiência legítima? Tá? Tô tentando ser um pouco equilibrado no sentido de que, como eu falei, existem experiências. E quem somos nós para... Na hora a gente falar, não é do Espírito Santo, mas a vida mostra. A vida mostra, o caminhar mostra, a perseverança dessa pessoa mostra. Porque nós veremos aqui que não há possibilidade de uma experiência isolada dessa acontecer e ser legítima se a pessoa já não for cheia do Espírito Santo. Experiências, por exemplo, como a que Pedro teve, ao abrir a boca, 3 mil pessoas se converteram, né? Ou mesmo experiências como a de Pedro se defendendo perante o Sinédrio contra os seus acusadores, testificando como autoridade, com coragem. Experiências como a do Senhor Jesus Cristo no deserto. Em todas essas passagens, a palavra diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Por isso conseguiram realizar. Então essas foram experiências explícitas também, que as pessoas viam eles realizando. Tal como as experiências que eu falei anteriormente. Ok? Mas veja, a prova de que elas foram verdadeiras, de que elas realmente foram pelo Espírito Santo, é que todos eles foram até o fim com Deus. Foram até o fim, inclusive morrendo, por amor ao Evangelho. Bom, tem algumas passagens na Bíblia que mostram, até porque nessas passagens que eu vou ler, quando aparece a expressão cheio do Espírito Santo, a palavra cheio ali não é sentido, não é num sentido momentâneo. Foi cheio naquele momento e acabou. Né? Então, quando as pessoas falam no culto, seja cheio do Espírito agora. Não. Eu até creio que o Espírito Santo pode converter a pessoa e passar a habitar o coração da pessoa naquele momento. Mas, por vezes, é uma indução mental. É, enfim, uma tentativa de forçar a pessoa a manifestar alguma expressão e coisas do tipo. Amém? Estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Então, beleza. Algumas passagens bíblicas onde são relatadas experiências como essa. Por exemplo, em Lucas 4:1, eu vou ler só alguns trechinhos dessas passagens para vocês conseguirem compreender um pouco mais. Em Lucas 4:1 diz assim o texto: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É aquela passagem clássica de Jesus e o seu jejum de 40 dias no deserto. Certamente o nosso Senhor Jesus Cristo não conseguiria realizar aquela experiência se ele não fosse um homem cheio do Espírito Santo. Se ele não fosse um homem cheio da comunhão com Deus. Ok? Eu tenho certeza disso. Eu já não conseguiria por causa que eu tenho alguns seres que habitam o meu estômago que acabariam atrapalhando já nas primeiras horas. Porque eu confesso que eu tenho uma dificuldade para jejuar um pouco grande, né? Enfim, mas brincadeiras à parte, é lógico. Foi uma experiência espiritual de Jesus sensacional. Aí você pode pensar assim, poxa, mas Jesus era Deus ao mesmo tempo que era homem. Até como nós estávamos debatendo na escola bíblica ontem, né? A natureza de Jesus. Mas fica claro ali na experiência de Jesus no deserto que ele sentiu fome, que ele sentiu sede, que ele passou as dificuldades na carne do jejum dele. E por que que ele conseguiu não apenas resistir, mas responder o diabo usando a palavra, ok? Vencendo o diabo usando a palavra, ok? E ali claramente como um homem, inclusive. Bom, é evidente que ele tinha uma comunhão com Deus, que ele tinha essa intimidade com Deus. Não só de ser cheio do Espírito Santo, como conhecer a palavra. Que é uma coisa também que não tem como se separar. Sendo cheio do Espírito Santo, você vai desejar buscar a palavra. A palavra de Deus vai ser o principal alimento que você deseja. Amém? Bom, uma outra passagem. Passagem não, né? Passagem. Passagem. Está lá em Atos 4:1. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com o propósito de oração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, essa passagem aqui mostra a viagem de Barnabé até a cidade de Antioquia. Cidade essa onde os cristãos estavam sofrendo não apenas perseguição, como foi a primeira cidade onde eles foram chamados de cristãos. Inclusive, segundo o que diz alguns relatos, até de forma pejorativa. Ok? E depois virou uma marca da igreja a expressão cristão, né? Então eles passaram a ser conhecidos como cristãos. Então Barnabé, cheio do Espírito Santo, foi até lá exortar os irmãos da cidade, evangelizar aqueles que não eram evangelizados, confortar aqueles que precisavam de conforto. Bom, certamente ele teve essa experiência não porque ele estava querendo ser cheio de ser o cara, tal. Vou lá mostrar que eu sou bonzão, vou encarar também o que está acontecendo em Antioquia. Não, o texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele sabia muito claro qual era o propósito dele, a qual ele estava determinado, porque a comunhão dele era plena. Mais uma vez a gente vê uma experiência que é vista aos olhos das pessoas. Ou seja, um cara que vai lá com autoridade falar, porém cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele só teve o êxito que ele teve porque ele já tinha uma caminhada de intimidade com Deus. Amém? Pois bem, o próximo texto está em Atos 4:8 e diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, só um minutinho, pessoal. Tem que soltar aqui. Porque eu fiz manuscrito. Espero que eu entenda até o final, porque esses dias eu estava dando aula. Aí chegou no último tópico e eu não entendi minha letra. Tive que parar. Não teve como pedir desculpa e fazer o quê? Então vamos lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. E o texto continua, tá? O texto continua trabalhando a questão da defesa de Pedro em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, testificando que Jesus Cristo havia cumprido as profecias. Eles que tinham sido presos, inclusive, estavam fazendo a sua defesa pública, e Pedro, com autoridade, testificou o Espírito Santo. Certamente, se ele não tivesse a autoridade do Espírito Santo ali, a manifestação pública dele teria sido carnal, ok? Provavelmente por pura vaidade, ou ele nem teria feito aquilo. Provavelmente ele não teria nem a coragem que ele teve, sabendo qual era a natureza de Pedro, que já tinha negado o nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, já tinha dado umas indiretas desnecessárias ou umas intromissões necessárias em Jesus e levado invertida de Jesus já. Porque era um cara pulsivo, era um cara que era movido pela emoção. E o Espírito Santo, você vê aqui que é um cara diferente, é um cara já trabalhado. Um cara que aprendeu o que ele precisava e que dependia do Espírito Santo. Seja para falar o que deve e muito mais para falar o que não, para não falar o que não deve. Se colocar no lugar dele. Então, porque o texto começa ali, como a gente leu, dizendo que, então Pedro, cheio do Espírito. Ou seja, lembrando que a palavra aqui tem a ver com ser cheio no sentido de já ser plenos. É plenamente cheio do Espírito. Ter uma intimidade com o Espírito Santo. Amém? Outro texto que testifica que essas experiências explícitas só podem ser verdadeiras se já há uma comunhão plena com o Espírito está em Atos 6, 5. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicamor. Eu não sei pronunciar esse nome aqui, confesso para os irmãos. Eu creio que seja Nicamor, né? Nicanor. Bom, vocês viram que o meu manuscrito já começou a embaralhar. E Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? Então, veja só, aqui está acontecendo a eleição de Estevão como diácono da igreja. Havia necessidade da igreja ter diáconos, né? A igreja tinha crescido, então era necessário que houvesse diáconos na igreja para servir os irmãos, para auxiliar no culto, nos trabalhos, enfim. Só que é interessante como eles faziam a escolha, né? Eles faziam uma escolha bem criteriosa de quem ia servir na igreja. Oravam a Deus e pediam direção. E foi sorteado, digamos assim, Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Então, de certa forma, houve uma testificação do que Deus desejava mesmo. Ok? Não só porque a igreja que escolheu estava cheia do Espírito, como o próprio Estevão era cheio do Espírito Santo. E por isso fez um trabalho nobre na igreja. Amém? Outro texto, Atos 13, 52, que diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bom, mais um texto que trabalha a questão de que, apesar de todas as perseguições, os discípulos só conseguiram perseverar porque estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Só conseguiram ficar na fé e testificar publicamente, ter as experiências públicas, porque eles já eram cheios do Espírito Santo. Então eles não tiveram aquelas experiências para tentar ver se o Espírito Santo viria. Eles já estavam cheios. Já estavam cheios. E mesmo quando o Espírito Santo desceu de uma forma impetuosa pela primeira vez, lá em Atos 2, o que eles estavam fazendo mesmo? Quem lembra? Orando incessantemente, esperando o Espírito Santo vir sobre eles, tal como havia sido pedido pelo Senhor Jesus Cristo. Então não foi algo assim puramente emocional ou puramente carnal. Não, eles estavam tendo um ato de oração já. Eles estavam em comunhão com Deus. Amém? Bom, sabemos de forma genérica, é óbvio que é necessário orar e ler a palavra. Porém, como tornar-se uma pessoa cheia do Espírito Santo? Bom, sabemos, é evidente, que é por meio da leitura da palavra, da oração, congregar, várias situações, ter uma vida de santificação e tal. Porém, segundo Caio Fábio, É possível aprender algumas coisas a fim de responder à questão no chamado ciclo de Efésios, que se encontra lá em Efésios 5:18 ao 21. Então, os irmãos podem abrir, esse texto é o texto basilar da mensagem hoje. Basilar, como diz o Alex, falei importado agora. Então, texto basilar aqui para a gente compreender aonde eu quero chegar. Então, nessa introdução a gente já concluiu que é impossível ter experiências verdadeiras, essas experiências públicas, elas só vão ser testificadas como sendo verdadeiras se a pessoa, primeiro, ser cheia do Espírito Santo, porque vai perseverar, ok? Eu vou dar uma experiência pessoal, eu não costumo falar de experiências pessoais, porque senão pode parecer que eu estou querendo tornar elas absolutas, todo mundo tem que tê-las para sentir-se na presença de Deus, ou coisa do tipo. Mas algumas são válidas. No Natal de 2001, aconteceu algo comigo que marcou muito minha vida, e eu fiquei completamente, digamos assim, desequilibrado interiormente falando, até com questões emocionais a ser tratadas depois, pois eu não sabia se tinha sido uma experiência de Deus ou não. Mas muito mais porque pelo que Satanás tentou colocar na minha cabeça. Veja, duas coisas aconteceram em 2001 que para mim marcaram muito minha vida. Primeira e mais importante naquele ano, a minha conversão ao Senhor Jesus Cristo na 47ª Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que eu respeito muito. E a segunda, é óbvio, no dia 22 de dezembro de 2001, o Atlético foi campeão brasileiro. Momentos únicos, né, que provavelmente não acontecerão de novo, mas a gente tem que desfrutá-los da melhor forma possível. Mas teve uma experiência no dia 25 para o dia 26. Veja, eu novo convertido, com uma sede de buscar a Deus de todo o coração, me entregando a Deus, aquela coisa de primeiro amor mesmo, ficava 24 horas na igreja, era grupo de jovens, era grupo de empresário, era grupo de idosos, era grupo de mulheres, era grupo de tudo, estava lá. E buscando, escola bíblica, lendo a palavra, nossa. Não compreendia muito, mas estava lendo. E o Espírito Santo alguma coisa me dava ali, eu conseguia entender. Para a vida prática era o suficiente. Lembro que tinha me orientado a ler os 4 evangelhos, o meu discipulador na época. Eu li os evangelhos várias vezes no ano. Assim. Tamanha fome que eu tinha da palavra. E eu tinha na época 14 anos. Então veja, não tinha nem 15 anos completo, um adolescente. Portanto, com todos os seus problemas a serem resolvidos ainda na vida. E eu estava muito triste na ceia de Natal. Estava minha avózinha, que estava viva ainda. Toda a minha família reunida, o peruzão lá no meio. Aquela alegria toda. Chegando perto da meia-noite, o pessoal só pensando em soltar foguete, fazer fervo. Alguns primos já estavam um pouco alterados. Mas enfim, era minha família, eu os amava e tal, mas no meu coração uma tristeza começou a arder assim. Por que, que eles não estão servindo o Senhor Jesus? Sabe aquela coisa de querer vê-los servindo a Deus? De ver eles prostrados na presença de Deus? E eu pensei comigo, eu vou me ausentar e quero orar por eles agora. Isso aqui para mim tá muita bagunça, né, tal. Lógico, não tem nada a ver. Eles estavam ali celebrando do jeito deles, de forma sincera e tal. É eu que estava querendo buscar Deus, só isso. Então eu fui no quintal da casa da minha avó, eu morava lá na época, sentei lá na escadinha, no fundo da casa, e comecei a orar. Isso era de noite. E comecei a orar por todo mundo. De repente eu comecei a chorar, e pedi pela vida deles, e nomeando eles. Eu lembro que quando eu voltei dessa experiência, tinha vários deles em volta de mim. Tipo assim, eu não tinha percebido que eles tinham chegado ali, não fazia ideia, mas eles estavam ali. Alguns riam, outros estavam meio assustados, o cara se converteu mesmo, esse é crente mesmo, para estar orando desse jeito. Enfim, passado alguns dias, alguns amigos também que ficaram sabendo da experiência e tal, alguns começaram a me chamar de pastor, né? Outros começaram a zucrinar minha cabeça. Até que uma pessoa, não era da família, mas chegou e começou a falar um monte de coisa para mim. Cara, o que você teve aí, esse negócio aí, não é do Espírito Santo, não. Não adianta você falar que aquilo lá que você estava orando, falando alto, chorando, quebrantado, isso aí é tudo coisa emocional, da carne. E olha que pode ser até de outra coisa. Nessas palavras, oh meu Deus do céu. Nessas palavras mesmo, que a pessoa se referiu à situação. E eu fiquei bem triste, porque daí eu fiquei, agora, é de Deus, não é? Imagina eu, adolescente, recém-convertido, aí eu fui falar com o pastor, aí fui falar com não sei quem, e tal. E daí é de Deus, não é? Será que eu não estava na carne? Será que eu não estava endemoniado? Comecei a pensar um monte de coisa. Eu estava muito confuso. E hoje, preparei essa palavra durante a semana, e começou a me vir essas lembranças, e eu comecei a me emocionar muito. Porque no texto que eu estava lendo para fazer o esboço dessa mensagem, uma das coisas que o autor coloca é o seguinte: para você ter a testificação se é do Espírito ou não, você perceba se a pessoa permanece. Se a pessoa não nega o Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa fica até o fim. E lembre de Paulo quando disse que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Veja só. Se o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, significa que nenhuma dívida que nós tenhamos para com Deus é impagável, porque o penhor já cobriu. O Espírito Santo cobriu isso. E daí eu comecei a chorar, fiquei muito emocionado porque eu lembrei de tudo. Na época eu não tinha as respostas. Depois até esqueci disso, fui levando a vida e tal. Aí teve aqueles momentos de frieza espiritual que nós acabamos tendo na vida. Porém, estou aqui hoje, 2018, firme, convicto de que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu pelos nossos pecados, que veio em carne para nos salvar, e eu tenho certeza que aquela experiência foi do Espírito Santo. Satanás tentou roubar essa verdade, porém não conseguiu. E glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Continuando. O texto de Efésios diz o seguinte: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Bom, porque o Caio Fábio, inclusive, trabalha, eu achei bem interessante o texto dele. Veja, pessoal, a gente tem que ser equilibrado. É óbvio que o Caio Fábio, recentemente, tem falado coisas que muita gente não concorda, tal. Mas esse texto que eu li dele é um texto, inclusive, de alguns anos atrás. É um texto muito rico. Ele escreveu muita coisa interessante. Muita coisa que edificou a igreja, certo? Então, como diz o apóstolo Paulo, né? Tomai todas as coisas, julgai o que é bom, né? Retém o que é bom. Então, só para ficar claro, porque de repente, oh, Caio Fábio, oh meu Deus, Caio Fábio, eu não quero ouvir. Vamos tentar ser equilibrados nesse aspecto. Bom, ele chama de ciclo de Efésios, porque aqui fica claro três coisas das quais uma pessoa cheia do Espírito Santo deve desejar: santificação, comunhão e ser grato a Deus. Essas três coisas são formas de testificação de que nós estamos vivendo um ciclo de plenitude do Espírito Santo ou não. Ou são áreas que nós estamos falhando e que, se Deus tiver tocado no seu coração nessa noite, eu tenho certeza que você sairá daqui com a ideia de consertar isso na sua vida. Assim como tem áreas aqui que eu tenho que consertar. Lembrando que, cara, quando a gente vai preparar a pregação, é bofetada atrás de bofetada. É soco no estômago atrás de soco no estômago. É tudo para nós, na verdade. É como se a gente absorvesse tudo e tivesse que fazer uma exorcização. Será que existe essa palavra? uma exorcização. Não, no Beraba não tem erro. Lá Paulo Freire domina. Uma exorcização, uma catarse, assim, excluir tudo da gente. Enfim, Ah, vocês entenderam, Bom, sem academicismo aqui. Bom, a primeira questão é a santificação. No início do texto diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, entre nós, falando entre nós com salmos. Galera, é muito interessante isso aqui, porque Paulo nos orienta a alimentar a alma em detrimento da carne. É claramente um alerta de que não pode haver satisfação de prazeres carnais e aguda sensibilidade espiritual. É impossível uma pessoa alimentar-se da carne acima da vida espiritual e conseguir ter a sensibilidade para compreender o que o Espírito Santo quer falar. Veja só, mesmo o pagão Aristóteles, talvez o maior filósofo grego, um dos maiores de todos os tempos, dizia que a natureza humana, sendo pagão, ele dizia que a natureza humana é dividida em três partes, digamos assim. A vegetativa, que é a parte biológica, o corpo, a carne, certo? Que é a que possui os órgãos sensoriais imediatos, aqueles que nos fazem compreender o mundo das coisas visíveis, palpáveis, enfim, auditivas, olfativas, etc. Sem as quais nós não conseguimos compreender a realidade também, por isso é importante. A parte irascível, que diz respeito muito à vontade, às pulsões, os instintos. E a racível, que é a parte intelectiva, a parte intelectual. Para Aristóteles, quando você vive apenas com a parte irascível, você a todo tempo busca satisfazer a sua vontade. Ou seja, satisfazer as coisas imediatas, apenas as questões carnais. Aquilo que a gente faz utilizando o nosso corpo. Isso pode ser questões sexuais, questões de, enfim, até a gula, questões como a mentira também satisfazem o ego, enfim. Os prazeres da vida, aí, os vícios da vida, tudo. Então, quando você alimenta somente a sua vontade, a sua parte intelectiva é corrompida. E somente a tua parte intelectiva, a parte irascível, ou seja, que é o órgão de sentido da alma, de fato, poderia ser forte o suficiente, na concepção de Aristóteles, em resistir essas pulsões da dimensão irascível. Mas como que você alimentaria essa parte intelectiva? Alimentando-se daquilo que é a verdade. Alimentando-se da verdade, da busca do conhecimento, da filosofia, certo? Das coisas que realmente permanecem, não das coisas mutáveis, das coisas que se corrompem. Veja que Aristóteles era pagão. E se você pegar Aristóteles, Platão e todos os grandes filósofos da antiguidade, eles já sabiam que alimentando-se dos desejos e da vontade instintiva, é óbvio que você vai inclusive ficar mais burro. Começa por aí. Tanto Platão como Aristóteles trabalham isso. Se você acha que você precisa desesperadamente satisfazer-se das coisas sensíveis, você vai ficar inevitavelmente preso a elas, sem a capacidade de distinguir as consequências de se alimentar dela. Então, por exemplo, a pessoa que teve a sua mente cauterizada, o seu intelecto cauterizado, é o povo que sai aí gritando em nome de um político, é o povo que sai por aí movido apenas pela paixão, pelo ego ou pelas coisas carnais. Não consegue mais ter discernimento racional, certo? De ato e consequência. Perdeu isso. Então é inevitável. Eles, sendo pagãos, já sabiam que corrompia-se a única parte que pode resistir aos desejos e aos instintos, que é a parte intelectiva, a alma, por assim dizer. Agora veja. Qual que é a diferença de Platão? Porque Platão diz que o cara se libertou da caverna de forma misteriosa. Ele soltou as correntes e ele saiu. Né? Na alegoria da caverna. A diferença é que nós temos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo pode restaurar o nosso intelecto, inclusive. A nossa capacidade de resistir à vontade. A capacidade de resistir aos instintos imediatos. Ou seja, a capacidade de querer ser... Desde a questão da vaidade, inclusive. Todos os aspectos carnais, enfim. Então nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. E aí é uma questão interessantíssima que coloca o cristianismo de uma forma muito mais democrática em relação a qualquer outra concepção intelectual da antiguidade. Porque o cristianismo diz que desde o pequenininho até o sábio tem a ajuda do Espírito Santo para poder vencer as paixões da carne. Então você não precisa ter uma formação superior, você não precisa ser um intelectual, um erudito, para você conseguir vencer os seus desejos e a sua vontade. Porque se você pega os gregos, eles consideravam o trabalho braçal e as pessoas mais pobres, por exemplo, como pessoas cheias de vício, que não tinham nem possibilidade de governar da forma adequada. O próprio Aristóteles dizia isso, certo? Por isso que Platão dizia que o sábio deveria ser o governante, o filósofo deveria ser rei, certo? Só que veja, é uma questão da vontade humana, do desejo do conhecimento puramente humano. E o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo ele é democrático nesse aspecto. Ele não faz distinção de classe, de sexo, de raça, seja lá o que for. Se você buscar a comunhão com o Espírito Santo, é possível vencer os desejos da carne, é possível vencer os instintos que batem a porta aí, tentando fazer você se corromper. Mas eu quero focar nessa questão. Galera, por que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Não tem como você buscar sabedoria, inclusive racionalidade, ser racional, se você tiver uma vida de pecado. É inevitável. Você fica, me desculpe usar a expressão, até mais ignorante. Porque você só consegue ver aquilo que o teu órgão de sentido visual consegue olhar. Você não consegue ver a eternidade mais. Você não consegue fazer distinção entre o grande e o, enfim, o pequeno. Você não consegue fazer distinção entre o temporal e o eterno. Por isso que as pessoas aí fora estão desesperadas em satisfazer a vida a qualquer custo aqui na Terra. Já repararam isso? Elas não conseguem mais entender que a vida não acaba aqui, porque elas se alimentam só da carne. Só que isso na igreja também é visível. Isso também pode pegar quem é da igreja, não pensem em vocês. C.S. Lewis, inclusive, no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, quando o diabo, o mestre, lá manda a cartinha para o demônio que está querendo causar confusão na igreja, qual que é a orientação do capeta maior lá? O capeta mor. Ó, não precisa tirar ele da igreja. Faça com que ele frequente dois círculos de amizade. Num círculo de amizade ele pareça ser espiritual e no outro círculo de amizade ele entra em discussões carnais, conversas fofocas, usando palavras de baixo calão, enfim. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. E foi a fase que eu fiquei mais burro de Bíblia. Eu fiquei mais ignorante à sensibilidade espiritual. Porque eu tinha duas caras, é óbvio, isso acontece. Eu não estou falando aqui por mera vaidade, porque eu posso cair nisso de novo. Todos nós estamos sujeitos a entrar nessa barca furada. E aí se tornar como os fariseus eram. E aí olha o que Jesus diz lá em Mateus 12:34: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que... que molhou aqui o papel. Sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É impossível você ter a palavra certa para falar de Jesus para uma pessoa, para conseguir ser convincente através do Espírito Santo, para levar a conversão a uma pessoa, se você está se alimentando apenas da carne. Não há possibilidade, porque é o Espírito Santo que faz a obra. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Pois bem, o segundo ponto do ciclo é a comunhão. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu vou pedir para um abençoado, irmão, trazer um copo de água para mim, que a minha dimensão vegetativa está secando aqui. Nada a ver, né? Às vezes a dimensão vegetativa fala mais alto, né? Prova disso é dormir antes de orar, ou quando vai orar fica bocejando, né? Sabe aquela oração lá? Deus abençoa o Senhor mesmo, valeu. Abraço, Satanás, tchau. Tem essas coisas também, né? Não adianta querer ser super-homem também. Tem que dormir, tem que descansar. Tem que comer uma pizza, um x-infarto na cantina. Bom. Então, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Aqui, claramente, está se falando da comunhão da igreja, de uma prática de adoração pública. O apóstolo está claramente ordenando algo para a igreja. Para a igreja não, Cebolinha não, né? Para a igreja, eclésia. Não a um indivíduo. É preciso estar em comunhão para que o agir do Espírito seja completo. Aliás, os dons que ele nos dá só fazem sentido se para beneficiar a igreja. Como o Pipe trabalhou, né, nas últimas pregações, os dons eles só são distribuídos na igreja para ser usado na própria igreja. Não faz sentido você ter um dom, você ter um talento e você esconder ele. É para você compartilhar, é para você ser um instrumento de edificação da igreja. Então Deus distribui dons, mas esses dons precisam ser usados no corpo de Cristo. Ok? Não há possibilidade de você argumentar que tem um dom do Espírito Santo se você vive num individualismo assim, mórbido, digamos assim. Quer viver só para você, até você morrer e acabou. É impossível. E é interessante que quando nós temos esse desejo de exercitar o nosso dom, nós acabamos tendo o desejo também de ter comunhão. A gente tem sede de estar com os irmãos. Eu não sei como é com vocês assim, mas nos últimos tempos, graças a Deus, já foi diferente comigo, mas nos últimos tempos eu fico mal quando não venho na igreja. Já estava conversando com a minha esposa, com a Ju, esses dias, né, a gente não pôde vir na igreja por várias situações, e a gente chega lá tipo 8 horas da noite, a gente fica, poxa, não deu para ir para a igreja, né, cara? Sabe? É óbvio que não é só porque tem Deus aqui. Deus está aqui, Deus está lá em casa, a gente sabe desse papo. Mas é porque Deus deseja agir enquanto a igreja está reunida. É como Ele desejou. Poderia ser diferente, cada um encontrar Jesus da sua forma, vivendo de uma maneira, etc e tal? Sem dúvida alguma, poderia. Mas Deus deseja estar em comunhão. A prova de que Deus precisa, deseja estar em comunhão é que Ele deu exemplo. Lembre-se sempre, na vertical, Deus Todo-Poderoso desceu à terra, morreu na cruz para suportar a gente aqui. Então, quando nós estivermos em casa e na nossa prática horizontal, vira aquele desânimo, meu Deus, eu vou ver o Miqueias. Meu Deus, eu vou ver o Alex. Não tem como suportar aquele irmão, mas de maneira alguma. O Bruno, cara, a igreja vai estar tão chata hoje. Lembre-se sempre, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E morreu a morte de cruz. Sendo considerado, inclusive, maldito. Por causa dos nossos pecados. Ele não é maldito, mas ele foi considerado maldito. Jesus escolheu ter comunhão plena, tanto na dimensão espiritual, como até na humana, morrendo pelos nossos pecados. A expiação de Cristo foi por meio de comunhão com os homens aqui. Ele veio para a terra. Então a gente tem que pensar mil vezes quando a gente vem na nossa mente aquela questão. Ai, a igreja, como o Pipe vem falando aqui, né? A igreja só tem hipócrita, eu não quero ir para a igreja. Eu fico imaginando se Jesus olhasse a terra. Não, eu vou continuar sendo Deus do mesmo jeito. O inferno continua sendo para eles o mesmo jeito. Eu não vou ser injusto se eu mandar todo mundo para o inferno, porque é isso que eles merecem. Eu vou continuar sendo glorificado pelos anjos por toda a eternidade. Eu não estou dizendo que Deus pensou dessa forma. Eu estou só fazendo uma forma metafórica aqui. Mas certamente a gente tem que valorizar. Uma das maneiras de valorizar o sacrifício de Jesus é estando em comunhão. Amém? Lembrando o que ele disse. E conhecereis que sois meus discípulos quando vós amardes uns aos outros. Como o Pipe também disse, não tem como eu amar lá no meio do deserto. Não tem como. Só faz sentido eu amar o irmão se eu estiver caminhando com ele. E outra coisa. Deus é um Deus que imputa sobre nós princípios morais, valores morais. A moral só faz sentido se for para responder a alguém. Primeiro a ele, é óbvio, e depois a comunidade da qual nós estamos inseridos. Não faz sentido. Os 10 mandamentos só fazem sentido porque existe o Deus que determinou que eles fossem cumpridos e também porque ele determinou mandamentos que dizem respeito uns aos outros. Não cobiçarás, não adulterarás, não darás falso testemunho e por aí vai. Então é sempre é uma cruz mesmo, né? Na vertical, né? Isso. E na horizontal. Sempre. Não tem como. Amém? Bom. Me deu um branco agora, mas enfim. Depois. Ah, a questão da palavra eclésia. Veja. A palavra eclésia, no grego, significa assembleia, como o Pipe trabalhou. E é interessante como os pagãos, olha que interessante, os pagãos, eles expulsavam os atenienses, no caso, eles expulsavam da cidade por 10 anos, período de 10 anos, todos aqueles que fossem contra a democracia. Porque a democracia, o ato ápice da democracia ateniense era a reunião na Ágora, que era a praça, em eclésia, ou seja, em assembleia. Quando todos os considerados cidadãos se reuniam. Agora veja que interessante, eles não excluíam por causa da questão política. Ao contrário do que muita gente diz por aí, que os atenienses eram expulsos da Ágora por uma questão de eles serem contra a democracia, isso não é verdade. Ser contra a democracia é um ponto, mas sobretudo porque ao afrontar a Ágora, a eclésia, no caso a assembleia, eles estavam afrontando os deuses da cidade. Prova disso é que em toda a reunião que eles iriam fazer, por exemplo, normalmente a cada 15 dias que eles se reuniam lá, dependendo da época da democracia ateniense, é óbvio, eles faziam sacrifícios de animais antes da eclésia. Então era muito mais pela afronta religiosa. O corromper a assembleia, a democracia, tinha uma questão relacionada ao culto. Porque mesmo no auge da democracia ateniense, ainda havia a questão espiritual por trás daquilo. Ainda havia o paganismo muito forte. Então veja, se os pagãos desejavam estar em assembleia e puniam, inclusive, aqueles que tentavam afrontar a eclésia, quanto mais nós que pertencemos à eclésia verdadeira, à eclésia de Cristo. Talvez seja por isso que Deus não suporta que nós não nos amemos uns aos outros. Ok? Nós conhecemos o Deus verdadeiro e esse é um motivo para nós termos paixão em estar em eclésia. Bom, o último ponto, eu só peço perdão, vamos fazer a leitura, porque eu falei aqui sobre a questão da comunhão e daí vem aquela questão, né? É fácil? Pô, de boa, é muito fácil aguentar o Alex. Meu irmão, vocês não têm noção do que é caminhar com o Alex, é uma bênção, tem sido uma experiência, vou fazer uma declaração aqui, tem sido uma experiência maravilhosa, é um cara que eu... De coração eu falo publicamente, porque a Bíblia diz que a gente tem que honrar aqueles que nos honram. É um cara que eu tinha... O Goro tem 4 braços, né? O do Mortal Kombat. Eu tinha acho que uns 8 braços para trás e mais umas 4 pernas para trás. Tô brincando, tá, Alex? Mas eu tinha uma visão, talvez até preconceituosa, em relação a ele e alguns posicionamentos, sobretudo porque nós pensávamos politicamente diferente por um bom tempo. Mas, irmãos, depois que eu comecei a caminhar com ele, eu fui vendo que o cara é um cara sincero, um cara honesto e um cara que ama a palavra de Deus como poucos que eu conheci. Apesar de todas as falhas, apesar de tudo que ele tem de falha, ele ama a palavra de Deus, ele ama a comunhão. Não é fácil, eu estou dando o exemplo do Alex brincando, é fácil caminhar com ele, lógico, a gente se entende muito bem. Mas se não for fácil, se não tiver fácil para vocês... Tomem sempre o texto de Gálatas 5:21. É impossível nós termos o Espírito Santo em nós e não termos esses frutos aqui. Aonde diz lá, Gálatas 5:22, perdão, até o 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança... Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vamos repetir isso aqui como igreja? Um, dois, três. Se vivemos... Muita pouca convicção. De coração, como eu faço com o pessoal do sexto ano. Vamos lá. Um, dois, três. Em espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Não é fácil. Eu não conseguiria exercitar um desses frutos aqui pela carne. Até porque depois o apóstolo, antes, na verdade, ele vai falando da questão dos frutos da carne. E são terríveis, né? É totalmente o oposto desses aqui. Então veja, se a gente caminha com Deus, inevitavelmente vai ficar muito mais leve a gente confrontar o irmão, a gente conversar com o irmão. E olha que interessante, né? Não significa que nós não tenhamos atrito. O Alex, várias vezes, por exemplo, usando você como meu exemplo aqui hoje, várias vezes chegou para mim e me corrigiu, e eu falei, nossa, quem que é esse cara para fazer isso? Mas daí, eu rapidamente racionalizei, e pouco importa quem emite a verdade, se ela é verdade, acabou. Se cale, aceite. Isso é um princípio básico. É melhor. É melhor. E daí eu falei, é que o cara tá certo mesmo? Teve uma vez que eu estava chegando... Vou falar, Alex. Toma liberdade para falar. Estava chegando atrasado algumas vezes na IBS. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema com horário. Eu confesso para vocês. Eu preciso ser mais britânico. Talvez se colocar para despertar 3 horas antes, para começar a me arrumar. Eu sempre dou um 10. Manja, dá um 10? Vai lá, pega, senta no sofá, fica olhando para a janela, as coisas. Vai mais uns 5 minutos, daí não dá tempo. Então veja, aí o Alex chegou e falou, cara, se ligue, você está ajudando aí, cara, você é professor, você tem que dar exemplo. E falou de forma ríspida até, foi um pouquinho pesado. Mas eu lembro que isso me consertou. Veja, eu pedi para Deus dar sabedoria, acalmar meu coração, falou, não, realmente, ele está certo. Então ele teve sabedoria de vir resolver, certo? Da forma como o Senhor Jesus Cristo nos orienta. O que Jesus diz lá? Se você tem uma treta, como diz o Apocalipse 16, com algum irmão, chega para o irmão, tenta resolver você e ele. Isso é maturidade. Ó, vamos conversar? Seguinte, você falou isso, isso, isso, eu disse isso, isso. Vamos acabar aqui? Nós somos irmãos em Cristo, acabou. Vamos seguir nosso caminho, na boa, na paz. Ah, o irmão não quis. Nem aceitou teu perdão, nem pediu perdão. A contenda continuou. Jesus os orienta. Está difícil aqui hoje. Chame os líderes, os pastores, converse com eles. Como uma testemunha do que vocês estão tentando se consertar. Não teve jeito, um dos dois lados se manteve irredutível. O que é que se deve fazer? Leva para a igreja. É o que a Bíblia diz. Se a coisa ficar pesada ao ponto de acabar gerando uma divisão maior na igreja, duas facções, leva para a igreja. Não teve como, tchau. Mas em último caso, em último do último caso, o texto nos diz que o fruto do Espírito é ser longâmino, benigno, fazer o julgamento em amor, até porque Cristo nos libertou daquilo que nós não merecíamos. Agora, o que a gente observa, inclusive na nossa vida, eu tenho certeza que aconteceu com os irmãos aqui também, já aconteceu comigo, é que a gente já quer dar na orelha, assim que a gente sabe de uma notícia que não nos agradou. E aí a gente tem que pensar se essa é uma atitude que combina com caminhar no Espírito. Porque a gente tem que, lógico, o que o apóstolo Paulo fala? Irai-vos e não pecais. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não vá dormir irado. Não deixe para resolver amanhã uma questão que te gerou ira. Se não tiver como conversar com a pessoa, se ajoelha e fala, Deus, me acalme, para eu não tomar uma decisão precipitada, irracional, baseado apenas na minha vontade. Ok? Porque se você for dormir com a questão em litígio ainda, provavelmente amanhã você vai estar querendo matar o irmão. E normalmente acontece isso. Bom, por fim, a gratidão. E aqui eu já estou encerrando. Por fim, a questão da gratidão. Dando sempre graças a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, uns aos outros, no temor do Senhor Deus. Gratidão a Deus significa compreensão de que nossa vida é guardada por Deus, pouco importando nossa vontade, por vezes até mesmo nossa reputação. A vida de Maria, dos apóstolos e dos homens e mulheres de Deus são exemplo disso. Esqueci de completar, talvez, aqui. Gratidão em tudo. É gratidão até mesmo quando perdemos. Eu não vou fazer a leitura desse texto, mas quem quiser anotar o texto de 1 Pedro 4, 12 até o 24, quando Pedro fala de que nós temos que nos gloriarmos, né, quando somos injuriados e perseguidos e falarem mal de nós, coisa do tipo. Galera, eu acho que é essencial a gente ter em mente isso. Lembra que eu falei que é um ciclo? É um ciclo. A santificação, ela já é uma abnegação. Você já está negando muito daquilo que você é, na verdade, e que nós somos, carnais. Você está abrindo mão da sua natureza para ter um contato com a eternidade, com a dimensão espiritual. Então já há uma abnegação. E automaticamente, se santificando, você não vai também resolver as questões com a igreja de modo carnal. Você vai desejar a comunhão, e a comunhão também ajuda na santificação. Vai fazendo um ciclo. E por fim, não tem como você não ser grato também. Porque você entende que tudo o que acontece, inclusive a vitória sobre a carne, a possibilidade de ter uma igreja, de viver em comunhão, vai sendo um ciclo fechado, que é o ciclo de Efésios. Uma coisa liga a outra. Porque daí, como igreja, estando em comunhão, mesmo na perseguição, mesmo nas dificuldades, você ainda tem uma palavra de gratidão, porque você sabe que não está vivendo para você mesmo. Você está vivendo para Deus. Tem uma passagem bíblica que eu acho linda. Quando Maria está grávida do Senhor Jesus Cristo, e a gente sabe que ela foi concebida, o Senhor Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, de uma forma miraculosa, ok? Para cumprir as profecias, até porque ele não podia ser concebido em pecado. Mas pensa Maria, uma adolescente ainda, grávida, prometida a José, um homem conhecido na comunidade, e a gente sabe das implicações de uma mulher grávida antes do casamento numa sociedade judaica do primeiro século. E a palavra de Deus diz que ela aceitou o desafio. Ela teve a visão do anjo, o Espírito Santo abençoou ela, enfim. E toda a reputação de uma vida inteira podia estar indo por água abaixo ali. E Maria se colocou como serva de Deus e encarou todo o desafio que uma mulher poderia ter naquela época. E o texto diz que essa abnegação, esse ato de piedade e santificação dela, também demonstraram a comunhão quando ela vai encontrar Isabel, né? Isabel era tia de Maria, agora me deu um branco, confesso. Oi? Prima, perdão. Prima de Maria, e ela está grávida de João Batista. E como os dois eram cheios do Espírito Santo, as crianças se alegraram ainda no ventre. Bonito isso, né? Ou seja, santificação, entrega, abnegação, comunhão ainda no ventre, prova de que um feto já possui a alma, até porque não seria vivo, porque a própria alma é ânima, é vida. Tem como. Me desculpe, um cristão que defende o aborto não tem justificativa filosófica. É impossível. Impossível. É uma falácia filosófica em todas as suas premissas. Pois se não é um ser vivo e pode ser abortado, precisa primeiro comprovar qual que é o instante em que o feto se torna um ser vivo. Porque se você não tem a certeza absoluta do instante, qualquer determinação ainda incorre-se no risco de tirar uma vida. E só pelo risco de tirar a vida já não deveria ser aprovada a descriminalização. Segundo, não tem alma. É vivo, mas não tem alma. Aí você está louco. Não tem como não ter alma estar vivo. Ânima, vida. O sopro, pneuma, falácia. Falácia absoluta. Ah, então a alma entra em algum momento. Não, então prova em qual momento entra a alma, então. Em termos cristãos e filosóficos, o aborto é uma aberração filosófica. Que não se sustenta em hipótese alguma. A não ser pela vontade. Pelo desejo. Ideológico, de conforto. Pouco importa. Veja, eu não estou dizendo que a mulher que aborta deve ter todos os dedos apontados para ela, de maneira alguma. Agora, também não é verdade que a igreja não faz nada. Nós tínhamos aqui a Priscila na igreja, aqui, que ela deu um testemunho na manifestação pró-vida, que envolveu os católicos e os evangélicos esses dias atrás. Ela deu um testemunho tão lindo. São umas freiras que estão acolhendo mulheres desesperadas em abortar. E essas irmãs católicas, elas chegam para as mulheres e falam o seguinte, ó, se você quiser abortar, a gente vai dizer o seguinte, você vai arcar com as suas consequências, a gente não vai te denunciar, a gente não vai fazer nada, até porque a gente tenta compreender o teu ato de desespero. Mas se você não quiser, vamos caminhar junto. Daremos todo o apoio psicológico, assistência médica necessária, apoio financeiro possível, material. A Priscila foi acolhida numa ONG dessa. Então a gente não pode cair nessas falácias ideológicas, porque senão a gente fica num estado de hipnose. Porque a falácia, quando ela vai se reproduzindo, você acaba se sentindo culpado de falar publicamente o que é racional. Então a mentira se sobrepõe a algo que está na nossa cara, que é uma mentira. E aí você, ai, se eu falar que eu sou contra, todo mundo vai ficar contra mim. Isso é hipnose, isso é manipulação por completo. Amém? Sejamos fortes nisso, em resistir isso. Mas não era essa a questão. É a questão de que a gratidão faz parte, pessoal. Nós precisamos ser desesperadamente gratos a Deus. Porque tendo comunhão com o Espírito Santo, é impossível nós não sermos gratos. Amém? Por tudo. Por todo o sofrimento. Maria foi grata. Eu fico imaginando a dor de Maria. Em saber que a sua reputação estava em jogo, depois vendo o seu filho sendo crucificado. Foi uma mulher que estava plenamente convicta do que o Espírito Santo tinha um propósito, que ela carregava o Filho de Deus. E aceitou isso. E foi grata. Assim como vários apóstolos. Por fim, como igreja, busquemos a comunhão com o Espírito Santo. Da forma que Ele deseja. Assim poderemos crescer individualmente, mas principalmente como igreja. Até que desfrutemos da plenitude da eternidade. Pessoal, tem uma palavra para dar para vocês aqui. Eu acho que como igreja, quem é cristão aqui já compreendeu isso. Mas se de repente você está aqui nessa noite e está começando a congregar aqui na Gólgota, frequentar os nossos cultos, ainda não tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus, mas hoje o Espírito Santo tocou seu coração, porque não são minhas palavras, não são as palavras do Pipe. É a palavra de Deus que toca o nosso coração. O Espírito Santo vem, age, aquilo vai ardendo em você. E você sente a necessidade de se entregar a Deus. Se você tem ainda uma dificuldade em compreender de que a fé em Jesus Cristo é a fé verdadeira, ok? Que pode salvar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador também. Ele disse que ele vos prepararia um lugar, mas enviaria um consolador. Ele ia até o Pai preparar um lugar para nós, diz em João 14, mas ele enviaria um consolador. De repente a tua vida está aí arrebentada, você está machucado, até mesmo você que já é cristão. Se você é cristão e você se esqueceu, de repente, por causa da correria da vida, das lutas diárias, de que você tem um consolador maravilhoso, que é infinitamente maior do que qualquer terapeuta, psicólogo, psiquiatra, remédio, seja lá o que for, você tem essa arma. Continue fazendo o seu tratamento? Sim, é óbvio. Cuide da sua saúde emocional. Mas não deixe de usufruir do penhor do Espírito que está no teu coração, em nome de Jesus. Você tem um amigo verdadeiro para te consolar em qualquer situação. Se quebrante na presença dele, chore na presença dele. Não tenha vergonha de ser franco na presença dele. Franco, tão franco quanto o franco que é o franco ali. Seja verdadeiro. Amém? Seja verdadeiro. Amém? Amém? Seja pleno, no sentido de ser sincero. Porque assim, galera, muitas vezes a gente acha que a gente pode enganar, por exemplo, os irmãos, ou a nós mesmos, né? Que estamos firmes em Cristo, mas de repente estamos vacilando aí, estamos tristes, estamos em pecado. Vamos orar, pessoal, pedindo essa graça. Eu vou pedir para o Alex fazer essa oração. Para que Deus abençoe. E sobretudo, fica em pé a igreja inteira para não expor ninguém, mas se você se sentiu ministrado nessa noite, no que diz respeito à necessidade de ter comunhão com Deus para você se alegrar, ser confortado, agora é o momento. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome, pelas suas misericórdias e graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor fala no nosso coração acerca da tua palavra. Obrigado por nos dar vida nova em ti. Obrigado pelo sacrifício naquela cruz. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, meu Deus. E eu peço a ti, Senhor, que nos ensine, através do seu Espírito, a ter amor, gratidão e temor pela sua palavra. Porque que tempos de trevas vivemos, Pai. Então que, através do seu Espírito, o Senhor nos constranja a ter plena gratidão e vontade, fome e sede de estar aprendendo de ti, de estar em comunhão constante contigo e também, principalmente, na família da fé, Pai. Em nome de Jesus. Amém.